Bom dia, Fio. Graças a Deus, meu pai. Tudo bem? Bom dia, Fio. Bom dia a tudo, Fio. E você? Tudo bem por aqui, graças a Deus. É, isso então tá bom, Fio. Tá tudo na graça de Deus, né? Tá tudo É. na paz, né, Fio? Tudo na paz. Como que o senhor tem passado, pai? Ah, Fio, a gente tá ajudando aí os irmãozinhos, né? Ah. Você de ajuda, né, Fio? Então a gente tem que ajudar, né, Fio, com as coisas. E agora a gente sabe que não faz muito tempo o senhor está vindo trabalhar com esse menino, que é o aparelho que o senhor está usando, não é assim? Sim, Fio, a gente sempre esteve aqui, né, Fio? Esse tipo esteve aqui, então, normal, né, Fio? É normal. É, sim, é normal, normal. A gente, Fio, a gente tem um grupo de trabalho, né, Fio? A gente tem um grupo de trabalho que a gente tá tudo junto, né? Então a gente sempre tá revezando, digamos assim, né, Fio? Então, antes desse seu menino nascer, já foi decidido quem seria este grupo. Sim, Fio, calma. É tudo antes do encarne, né, Fio? Antes do encarne. Entendi. Agora, faz tempo que o senhor sabe desse diálogo que a gente está tendo hoje? Como é que funciona isso aí no mundo espiritual? O senhor já sabia? Já sabia, já, Fio. Já sabia. Já sabia. Olha que Sim, Fio. interessante. Quanto tempo faz que o senhor me conhece? Fio, desde aquele dia lá que a gente se viu, né? Ah. Aquele dia lá da reunião, né? Ah. Na casa do outro moço, lembra? Casa do outro moço. Ah, lembro, mas Aquele dia lá, Fio. lá eu falei com o seu menino. Não cheguei a conversar com o Sim, senhor. filho. O senhor Ah, estava lá. sim, filho. É porque. Sim. Estava lá, sim, filho. Então, desde aquele momento lá que a gente se conheceu. Sim. E já estava todo mundo lá, né, filho? Ah, Se um tá. vai, o outro tem que ir, né? Tá certo, tá certo. E agora, antes da gente conversar, onde que o senhor estava? Mas eu tava aqui já, né, Fio? Tava enchendo o saco desse fio aqui. Esse fio. Ele disse para mim que há algum tempo já o senhor gostaria de, conversar comigo. Tem alguma mensagem específica que o senhor gostaria de passar, ou seja, para mim ou para as pessoas que estão ouvindo? Eu prefiro que você faça as perguntas, Fio. É, Viu? então E conforme vamos você vai fazendo as perguntas, as mensagens vão sendo dadas, né? lá. Ah, tá certo, então. Só que o Vamos Fio esqueceu de colocar café aqui, né, Fio? Ixi, lá. mas vamos lá, vamos embora. Eu até queria perguntar isso. Que efeito que tem colocar um café com um preto velho? Isso aí, Fio, é pro médium, né, Fio? É para um médium e para entidade, né? Você funciona como uma espécie de éter. Entendeu, filho? Isso aí serve para o médium aguentar a entidade, né? Ah, entendi. Então não é só uma coisa bonitinha que o preto velho pede de favor. Não, não, filho. Isso aí serve para realmente como energia mesmo, né, filho? Então é como se vocês usassem como um material de estabelecimento de conexão entre vocês e a gente. Sim, filho, sim, isso é exatamente isso. A gente separa alguns elementos que tem dentro dessa do café, no caso, né? No nosso caso, o café, né? Então, assim, filho, dentro de toda essa aquela química lá tem o éter, né? E o éter serve para nós, né? E para o médium também aguentar o a entidade que tá recebendo um espírito, né? Serve para o corpo aguentar mesmo, né? Que é como se fosse... não posso dizer o de ligação, mas como se fosse um dos elementos, né? Que serve para justamente... para a matéria aguentar, né? Ah, entendi. Então, por exemplo, digamos assim... Às vezes, as pessoas vão colocando um cafezinho pro seu preto velho e o preto velho vai pegando aquela energia, vai deixando como se fosse depositada em algum lugar e no dia que for necessário, o preto velho utiliza para alguma coisa, muitas vezes é para a própria interação entre os dois, o preto velho e a entidade preto velho e o menino incorporado. Sim, filho. Na realidade, filho, os espíritos, qualquer espírito que você for pegar aí de entidade, etc., que vocês conhecem, né? Que faz todo esse trabalho aí, né? Eles têm um domínio da matéria, que é um negócio assim que vocês nem imaginam. Ah. Então, vocês são mestres em magia. Não é magia, filho. Realmente um... Não posso dizer magia, né? Ah, não dá pra falar a palavra magia nesse caso. Domínio da digamos matéria. Digamos assim, uma manipulação. Ah. Né? Uma manipulação de energias indeterminado disso, né, filho? Tá certo. Entendi. Então, quantas vezes seria ideal... na semana, de repente, segundo o senhor, colocar um café para um preto velho? Toda vez que for receber um fio, somente isso. Já tá somente bom. Como médium receber um preto velho, né? E vai pedir um cafezinho, né? Tá certo. Agora, esse cafezinho é para ele tomar ou é para deixar ali para ele fazer essa firmeza? É mais para firmeza, né, filho? Tá, entendi. Agora assim gente... como o monge ele pede chá, né? Pede chá verde. Aí ele serve, né? Chá verde. Né? E assim sucessivamente, né? Pro cigano, que é o vinho, o champanhe, né? O Exu, que é a pinga, né? Ele utiliza todo aquele material como elemento de manipulação mesmo entre a entidade e o médium, né? Olha, que bonito. E nós, então, desconhecemos muito dos processos que, para vocês, às vezes, são essenciais. Nós desconhecemos. O senhor está aí, meu querido? Senhor, eu tô aqui, filho, tô aqui. Ah, então tá. O senhor ouviu, eu disse que nós desconhecemos muito dos processos sim, que vocês utilizam. Sim, filho, sim. Assim. Esses processos são manipulação mesmo das energias da natureza, né? Uhum. Então, assim, a gente pega um determinado aspecto, né? Um determinado elemento da natureza. Uhum. E a partir disso a gente faz o elo entre vocês, né? Assim. É a partir desse aspecto da natureza que a gente acaba pegando. Porque a natureza é feita por Deus, né, filho? A natureza tem uma energia assim, muito divina, digamos. Não é bem divina. Eu não vou colocar essa palavra, né? O Petu vai aqui. Então, assim, filho. A gente pega as energias, manipulação de energia mesmo, né? Entendi. Então, assim, a gente pega essa energia e trabalha com vocês, né? É muito importante esse trabalho. Tá certo. Agora... Como você vê, a água, ela tem uma energia de purificação. Aham. Né? Já vi entidade, filho, que trabalha com água. Olha. Já trabalha com água. Trabalha, pega um copinho de água aí, deixa ali, pá, para quando fazer o atendimento, ele manipula toda aquela energia da água, né? E assim sucessivamente, fio. Ah, entendi. Então, cada espírito tem o seu elemento. Sim, fio. Sim, às vezes tem um espírito que trabalha com mais elemento, né? Ah, mais tem do outro que espírito um. Que trabalha com elementos. É, sim, assim sucessivamente. Né? É difícil explicar essas coisas para vocês, né? É um pouco difícil, porque... Pai. É um pouco difícil, fio. Porque até mesmo a linguagem, ela não... Ela é bastante limitada, né, a linguagem de vocês, né? Então fica um pouco complicado para explicar. O senhor sabe que o Paijão das Almas, ele ganhou de uma cigana um gatinho. E hoje ele trabalha com gatinho. O senhor tem um bichinho também? Não, filho, não tenho bichinho, não. Só não precisa de bichinho aí para trabalhar? Não, filho, se ele ganhou esse bicho, é porque alguma função tem ali, né, filho? Entendi. Alguma função tem, agora qual que é a função, não sei, porque é trabalho deles, né? Mas tem alguma função sim, filho. É útil. É sempre útil. Útil. Filho. Não é por acaso, não. É sempre útil, não é por acaso, não. Olha, que bonito. Agora, uma coisa que nós precisamos e gostaríamos de saber... É o nome do senhor. Como o senhor chama? Eu não costumo falar meu nome. Antes eu não costumo falar meu nome, né, filho? Mas vamos lá, né? Vamos lá. É, Pai João. Pai João? Pai João, filho, Pai João. É Pai João das Almas, da Cachoeira, da Calunga. Pai João, somente Pai João, filho. Só Pai João? Pode chamar de Pai João. É só Pai João, só Pai João. Bom, então, mas o senhor trabalha onde, assim? Por enquanto, fica no mistério? Ah, filho, eu às vezes eu converso com o pessoal ali da Sangha, né? Lá do Espiritualismo Ecumênico Universal, né? Às vezes a gente faz atendimento lá, né, filho? Uhum. A gente faz atendimento lá, conversa com as pessoas, né? As pessoas que às vezes precisam de alguma ajuda lá na... No autoconhecimento deles, né? Ah. E assim sucessivamente. Às vezes eu vou em casa de Umbanda também, fio. Olha. Né? Às vezes precisa de guia de Petu Velho lá, às vezes eu tô lá, né? Quando necessita, né? Uhum. E assim sucessivamente. Então, vocês que aí do mundo espiritual normalmente são as pessoas que encaminham os filhos para um ou outro lugar conforme vocês veem a necessidade de dar atendimento. Sim, filho, sim. Entendi. Vocês, como diz o livro dos Espíritos, é muito mais do que podemos imaginar, é a influência... É de ordinário a influência dos espíritos a nos guiar diariamente, não é? Então sim, vocês... sim, sim. Esse trabalho aí é necessário, né? É. As coisas têm que acontecer com vocês, né? Então, tem que... Eles estão seguindo apenas ordem, né? Seguindo apenas ordem, mais nada. Eita, Pai João. Agora, Pai João, quando vocês vêm, vocês trabalham em pares... É, sempre tem um preto velho e uma preta velha, só que só fala o preto velho. É assim que funciona? Depende do trabalho, né, filho? Depende muito do médium também. Depende de uma série de fatores, né? Que você precisa... É quase que, como eu posso dizer, existem grupos, a gente sempre trabalha em grupo, né? Mas depende muito do trabalho a ser feito, né? Entendi. Depende muito. Tem muita coisa, entidades. Por exemplo, aqui no nosso caso, a gente trabalha com... Assim, eu às vezes não apareço muito, né? Às vezes não apareço muito, filho. Porque a boa parte das entidades que aqui estão conosco é tudo de linha mais oriental, né? Às vezes eu não me misturo muito bem com uma energia, embora eu trabalhe nessa linha, né? Minha proposta é um pouco diferente, né? Entendi, claro. E, mas assim, numa hora de uma incorporação igual essa, O senhor não tem uma ajuda de um caboclo, de um outro preto velho, de um erê? Como é que funciona? A gente sempre tá andando junto, né? Então, assim, filho, a gente sempre tá... A gente, por exemplo, aqui no caso, no nosso grupo, a cigana anda com o erê. Né? Eu sou um pouco mais enjoado, né? Então, às vezes eu tenho... Então, às vezes eu encontro com algum ou outro, né? Mas, de modo geral, às vezes eu fico aqui no meu cantinho. Entendi, tá certo. Mas não é porque o senhor não gosta de conversa, né? Porque o trabalho, às vezes, é um pouco diferente, né? Sim, filho, a popota é outra, né? A popota é outra. Tá certo. Agora... o senhor, a gente gostaria, Pai João, de saber um pouco da sua história enquanto o senhor foi encarnado. Ih, filho, eu me lembro de pouca coisa, né? A única coisa que eu lembro é que morri chicoteado. Eita. É escravo, e aí morri chicoteado. O senhor era um escravo? Sim, filho. Entendi. Então o senhor morreu meio novo. Mais ou menos, né, filho? Naquela época já é considerado velho, né? 30 e poucos anos já é um pouquinho velho. Entendi. Pra escravo, né? Porque vocês já começam na lida cedo, né? Sim, filho. Sim. E aí o senhor entrou pro mundo espiritual depois da morte. Como é que foi? Ah, é toda aquela história, né, filho, que vocês já sabem, né? Passa por um barro, que é a coisa toda. Só que aí eu fui encaminhado, né? Encaminhado. Como isso, como o Exuzinho disse aí outro dia, né? Depende da dignidade de sua alma, né? Então, é exatamente. Existem certos critérios, né? Pra estar na posição onde eu tô, né? Olha que legal. O seu superior tá sabendo dessa conversa? Tá, filho, tá sabendo, sim. Todo mundo fica sabendo dessa conversa aqui. E o mundo espiritual é igual cidade pequena, né? Quando faz, todo mundo tá sabendo. Entendi. E se não houvesse autorização, o menino podia ficar aí, sim. Preparando quanto quisesse, que o senhor não baixava, o senhor não descia. Não, filho, precisa de autorização para tudo isso, né? Entendi. E quem que é o superior do senhor? Não sei, filho. Você não sabe? Eu não sei. Explicar? Eu sou somente como se fosse uma caixa de som, só falando que ele... Quem tá pedindo falar, né? Ou as instruções que ele passa, etc, etc. Mas só isso, eu não sei quem é meu chefe. Entendi. Então, no caso, o chefe do senhor, ele se comunica com o senhor através da intuição sua? Sim, filho, sim. Porque às vezes... Dependendo da frequência vibratória de um espírito, ele se encontra localizado numa parte do mundo espiritual que não é visível, não é incompreensível de onde estamos. É aquela coisa, né, filho? A parte vibratória de vocês é muito densa. É muito densa. Então, tem certos espíritos que não conseguem alcançar aqui. Que é a faixa vibratória dele, a vibração dele é muito mais sutil. Então as entidades que vocês vê por aí, que trabalha por aí, etc, etc, filho, estão aí e eles fazem essa ligação, né? Eles fazem essa ligação. Tem entidade, por exemplo, que nunca encarnou aqui e precisa de outras entidades para poder passar mensagem, né? Entendi. E daí usa outras entidades, e essas outras entidades conversam conosco, fazendo esta ponte, essa ligação, e se identificam como se fosse o tal da extraterrestre. Sim, filho. Às vezes sim, às vezes não. É tudo espírito, né? E nós somos irmãos, né, filho? É. O irmãozinho que tá lá em outro planeta lá, ele tem um irmãozinho também, é na mesma essência que você. Ah. Não muda. Né? Não muda, filho. Não muda nada. Não, não muda nada, filho. Ah, a gente sabe que o preto velho, é, quando ele trabalha com as pessoas, ele vai desenvolvendo para cada vez a pessoa incorporar melhor, não é assim? Sim, filho. Você pode falar para mim a visão do senhor sobre o que é a mediunidade, a importância dela, porque as pessoas devem, né, levar a mediunidade a sério? É, mediunidade, filho, é um todo mundo é médium, né, filho? Todo mundo é médium. Só que é o seguinte, filho, quem é médium, quem trabalha realmente, digamos assim, filho, tem esse compromisso, né, tem um contato assinado, né, digamos assim, pra trabalhar dessa forma que vocês trabalham, né? É, isso daí é um negócio que Deus deu para vocês. Né? É um negócio que Deus deu para justamente fazer esse trabalho todo. Agora, o médium não pode deixar, né, de trabalhar a si mesmo. Né? De trabalhar a si mesmo. O mais importante de tudo é isso, filho. Uhum. Trabalhar a si próprio. Autoconhecimento, né, filho? Ah. Etc, etc. Né? Então assim, não adianta ficar somente incorporando entidade aí e não trabalhar a si mesmo, né? É, muitas dessas reuniões que vocês fazem em centro espírita, né? Essas coisas todas, com um trabalho de desobsessão, tudo, aqueles espíritos que estão aprisionados, né? Aqueles espíritos que aparecem lá pedindo ajuda, etc. Pedido, né? Ah. Na verdade, estão revelando algo que vocês têm. Olha. Então, assim, todos os espíritos que foram passar por lá têm alguma afinidade com vocês. Porque pode-se dizer, filho, se você não tomar cuidado, né? Se você não fazer o trabalho que você propôs a fazer consigo mesmo, você será ele futuramente. Nossa. Entendeu? Sim, a gente vai se sintonizar, então, sim, espírito, com aquilo. Sim. E todos aqueles espíritos que aparecem falando algo, você tem que prestar muita atenção naquilo que eles estão falando. Por quê? Porque eles estão revelando uma parte de vocês. Ah. Entendeu, filho? Sim. Então, as partes de mente único de obsessão, essas coisas, revelam muito aquilo que vocês têm dentro de vocês. Uhum. Né? Uhum. Revela muito aquilo, principalmente os espíritos obsessores, né? Os chamados Kiumba. Né? Eles têm um apego, eles têm um apego ao desejo, eles têm um apego à posse, que vocês também têm, e vocês devem identificar em vocês o que é. Entendeu? Então, o médium, quando ele recebe um espírito obsessor, aquele espírito obsessor tem a ver com aquele médium. Tá. O médium recebe aquele espírito obsessor para ser encaminhado justamente porque aquele médium tem afinidade com aquele espírito. Nossa. Então, aquele espírito, ele não incorpora para incorporar. Aquele espírito incorpora com afinidade. Entendeu, filho? Ah, entendi. Por afinidade. Mas então, toda vez que um espírito obsessor fala, presta muita atenção naquilo que ele está falando, filho. Uhum. Porque aquilo que ele está falando está revelando alguma coisa para alguém. Ou está falando de um apego que talvez você tenha, ou que uma outra pessoa lá dentro tenha, uhum, e que aquilo deve ser trabalhado. É. Né, filho? Às vezes, Pai João, nas mesas espíritas, nós também recebemos espíritos sofredores, né? Que às vezes não tem ligação com o médium que incorpora, somente para dar para ele aquela energia mais humana, humanizada, digamos, para ele dar uma acordada, e então os espíritos são capazes de encaminhá-lo para diferentes lugares. Nesse caso, não tem muita ligação com o médium que incorpora, né? Depende, Fio. Como exemplo, esse daqui, eu vou contar uma história para você, para você ter mais ou menos uma ideia do que eu tô falando. Tá. Vai lá. Esse daqui, uma vez, esse cavalo aqui, uma vez, estava numa reunião de desobsessão. Uhum. E apareceu uma vez, Fio, um quiumba, né? Uhum. E ele tava falando coisas intelectuais, assim, tava falando bonito, etc, etc, etc. Só que ele tava apegado às coisas intelectuais. Nossa. Entendeu? Então, assim, ele apareceu por lá, ele não sabia por que apareceu, porque ele não tinha consciência do apego dele. Certo, Fio? Entendi. E o que aconteceu? Esse cavalo aqui, não é? Ele também, hoje nem tanto, demeou bastante, mas antes ele era muito apegado também a esse tipo de coisa, né? Aos livros, etc, etc, etc. Então, Fio, aquele quiumba revelou algo que ele tinha. Ou seja, a mensagem era para ele. Né? Então, ou seja, por isso que eu falo que o futuro de vocês, se não tomar cuidado, vocês viram quiumba de novo. Vocês viram quiumba tudo de novo. Né? De então, novo, assim, pai. De novo. Por isso que vocês têm que tomar cuidado. Né? Tem que fazer o trabalho que precisa ser feito. Né? Que é o trabalho de autoconhecimento, etc, etc, etc. Aqueles passinhos que o Buda fala, né? Uhum. O preto velho estuda o Buda também aí no mundo espiritual, Pai João? Filho, a gente não tem preferência de um mestre de outro, filho. Uhum. A gente acaba utilizando os ensinamentos que estão disponíveis, né? Pra você estar bem, né? Independente se é Buda, se é Cristo, se é Krishna, independente de tudo isso, né? O importante é transmitir o ensinamento e esse ensinamento ser assimilado por vocês, né? Uhum. Para ajudar vocês a se trabalharem, né? Para vocês não vierem quiumba de novo. É uma orientação necessária, né? Sim, filho, sim. O mais importante, filho, de tudo é vocês aprenderem a seguir com as próprias pernas. Né? Não adianta vocês ficarem, né, somente no ensinamento e não praticar, tem que andar com as próprias pernas, né? Olha, legal. E então vocês utilizam das ferramentas que são compreensíveis para nós, para ensinar-nos a sermos melhores. Sim, filho, para auxiliar vocês na evolução de vocês, né? Entendi. E então, depois que o senhor passou por aquela estada no umbral, como é que foi a sua saída de lá? Quem que veio buscar? Demorou muito? Como é que foi? O senhor, depois que o senhor morreu, o senhor ficou bravo que mataram o senhor? Porque normalmente a gente fica desacorçoado, né, pai? Não, filho. Eu fui entender por que eu fui chicoteado, por que eu morri chicoteado, por que eu morri daquele jeito. Porque o entendimento só veio um pouco depois, né? Eu já tinha uma certa careza quando eu estava encanado, né? Mas precisava trabalhar muita coisa. Entendi. Né? Precisava trabalhar muita coisa. Então, a gente acaba trabalhando assim mesmo. Aí eu fui encaminhado, né, filho? Fui encaminhado e depois apareceu todo esse grupo, etc. Então, você está trabalhando, né? Quando o senhor estava... Não dá para falar para você o processo. Não dá. Primeiro porque não me permitiram falar, né? Ah, tá. Não posso falar para você como é que é esse processo. Tá bom. Mas já falou bastante. E quando o senhor estava encarnado, o senhor tinha alguma noção da imortalidade da alma, que o espírito continua vivo depois da morte? Sim, filho, já sabia, já. Era porque as negavéia e as pessoas mais velhas tocavam uma certa umbanda, como é que é? Filho, naquela época umbanda não existia direito, né? Não, não tinha umbanda como vocês conhecem hoje, né? Tá. Mas nós tínhamos nossos rituais, né? Que era proibido de fazer. Né? É. Nós éramos proibidos de fazer esses rituais. Ixi. Mas nós fazíamos esses rituais. Né? Uhum. E esses rituais é muito parecido com várias, por exemplo, com xamã, etc. Né? Era útil para a gente. Né? Nós exercíamos ali. Mas depois descobri que ritual também não levava a nada. Ritual não leva a nada, filho. Você tem que, como eu te disse, né? É um ensinamento, né? E o que me ensinou bastante foi a própria vida. Por isso que vocês vivem. Vocês vivem justamente para vocês aprenderem. Para aprender, pai? Para vocês se consertar. Sim, para vocês aprender, para vocês se consertar. Né? Para vocês trabalhar em si mesmo. Foi o que eu fiz, eu tentei trabalhar a mim mesmo, né, filho? Entendi. Então agora que o senhor está trabalhando na Umbanda, o senhor continua trabalhando o seu desenvolvimento pessoal? Fio, a briga com nós mesmo vai ser eterna, né? Então a gente... Por exemplo, eu estou falando essas coisas para você, mas eu tenho consciência do que eu estou falando. Né? Tem gente que fala as coisas aí que não é consciente, né, filho? A diferença está nisso. A diferença é ter consciência das coisas. Só que essa briga aí com os desejos, com o ego, isso daí é direto, né? Entendi. Tá, é verdade mesmo. E agora... É isso que eu queria perguntar para o senhor. Então, o senhor acha que... Qual que é o significado da vida para o senhor, assim, agora, hoje, como um preto velho que trabalha na Umbanda? A vida, filho. A vida serve justamente... É uma fase da evolução de vocês. A vida como encarnado, né? Então, tudo que vocês têm que fazer, vocês têm que aproveitar esse momento. É o momento que deu Deus para você, né? Para você fazer esse trabalho que precisa ser feito, né? Se não fazer, Deus vai voltar de novo. Deus te deu a vida justamente para isso, para você trabalhar. Tudo que você tem nessa vida, né? As pessoas que você conhece, as coisas que você tem, tudo isso é como forma de instrumento, né? Para você trabalhar a si mesmo, né? Uma forma de intumento, por isso que tem as provação, as expiação, justamente para vocês andarem, né? Tá certo, para não ficar estagnado como uma poça d'água que cria bicho e doença. E nem pode, né, filho? Tudo no nosso universo é tudo muito dinâmico, né? Uhum. As leis de Deus são muito dinâmicas, né, filho? Então, a gente tem que seguir indo para frente, né? Tá certo. E para as entidades espirituais, a vida do encarnado passa muito rápido? Acontece muito rápido? Sim. Para nós, dentro do universo, 80 anos não é nada. Né? 80 anos, 90 anos, sim, não é nada, filho. Não é nada. Não é nada, pai. Não é nada. É um piscar de olhos somente. Olha... Tá certo. E parece que já está também escrito no contrato, mais ou menos, quando a gente vai procurar a Umbanda, quando a gente vai começar a fazer o desenvolvedor, trazendo as entidades. Isso também parece que já é um pouco definido anteriormente, não é assim? Sim, já tá no contato, né, filho? Porque você escolheu como forma de provação pra você mesmo. Eita. Né? Como forma de provação, né? Então você tem aquele convívio dentro de religião. Por quê? Porque aquilo é uma provação pra você. Entendi. Né? Então, tá sendo usado como instrumento, também por seu autoconhecimento, né, filho? Uhum. Por que não? E também como forma de... como forma de... de provação mesmo, uhum, né? Tá. Agora, eu vou fazer uma pergunta que é para as pessoas verem a resposta de um preto velho para uma pergunta dessa. Ih, filho! Vamos lá, vamos lá. Qual que é a melhor religião do mundo, Pajão? Não existe, filho. Fala. Não existe religião, filho. Não existe melhor. Não existe religião melhor do mundo. Não existe. Ah. Sabe por quê? Por quê? Porque, filho, religião foi feita pelo homem. É. Certo? Isso. Foi feita pelo homem. Uhum. Então não é perfeita. Uhum. Nenhuma religião é perfeita. Uhum. Né? É. As pessoas que estão... as religiões foram criadas como instrumentação de provação para cada um. Certo? É. E tudo bem. Isso está lá no livro dos espíritos, está tudo certinho. Tá. Então isso por quê? Porque esse mundo é de provação e expiação. É. Né? Então tudo é criado nesse sentido. Tá. Tá. Agora, no caso de muitos médiuns por aí que trabalham por conta própria, inclusive, tem gente que não precisa mais de religião, fio. Eita. Tem gente que não precisa mais. Uhum. Que já passou por essa fase, uhum, né? É. Outros precisam, aí tem que respeitar, né? Mas a proposta, o encaminhar evolutivo, no caso da humanidade toda, é se livrar da religião, é não ter mais religião, só ter uma religião. Qual é a religião? Que é a religião do amor, é a religião da paz interior, né, filho? É. Tudo está se encaminhando para isso. Mas até chegar a isso, há passos evolutivos, né? E um dos passos evolutivos é existir a religião, né? Tá. E existem várias para poder, então, dar as boas-vindas a cada pessoa no degrau ou na vibração, na situação onde ela se encontra, que melhor pode ajudá-la. Por exemplo, Phil, eu vou te dar um exemplo bem calmo. Tá. Né? Pessoa que é apegada à religião, que cultua, né? É. O cultuar, né, Phil? É. O cultuar, ou, por exemplo, ah, Deus fez isso pra mim, ah, Jesus Cristo, isso aqui. Isso aí é um apego. Que é o apego que precisa ser trabalhado, né? Porque às vezes tem pessoa que fica pedindo pra Deus, ah, faça isso, ah, faça aquilo. Isso aí é um apego. Né? Olha. É um apego. É um apego. Então, filho, o importante não é a religião. O importante é o ensinamento que esses mestres trouxeram. Mais do que religião. Né? Entendi. É importante utilizar os ensinamentos da religião onde a pessoa se encontra para se melhorar e, dessa forma, melhora o mundo. Sim, filho. É importante isso daí, né? É saber os ensinamentos, colocar em prática, né? Mas isso daí é conforme a evolução de cada um. Tem gente que ainda precisa da religião, tem gente que não precisa mais, e assim sucessivamente, filho. Então ela é boa para quem precisa. Sim, ela é boa para quem precisa. Uhum. Mas vai chegar um dado momento que na evolução desse espírito, né? Uma hora ele vai desapegar. Não precisa mais. Entendeu, filho? Entendi. A religião dele vai ser o amor, então, é. Sim, vai ser o amor. Não vai ser mais o apego, não vai ser mais o culto, né? Não vai ser mais nada, né? Entendi, entendi. Mas tá um pouco longe, não tá não, Pai João? Tamo lá, tamo chegando, né, filho? Vai demorar um pouquinho, mas tem algumas gerações aí ainda, mas vai chegar. Vai chegar. Vai chegar no estádio que vocês estão, é assim, é tem que mudar, né, filho? Tem que mudar. Mudar, filho, tem que mudar. E aí o universo tá trabalhando para isso. Entendi. A gente falou um pouco de superior, o senhor disse não conheço. Qual definição o senhor daria de Deus, Pai João? O que é Deus para o senhor? Deus é energia. Ah. É energia, somente isso. É uma energia, né, que é muito além, que contorna tudo isso. Né? Deus é onisciente, onipotente e onipresente, né? Então, Deus é essa energia onisciente, onipotente, que vai atuando nas coisas. Tá. Né? Que é tudo isso? Né? E lá na Zaruanda, o senhor tem amigos, né? O senhor tem outros pretos velhos que são amigos do senhor, não tem? Filho, eu não fico em Aruanda, não, filho. Não, onde é que o senhor fica, pai? Eu fico em outras orbes, eu trabalho em outras coisas, filho. Não fico por ali, não. É. Mas às vezes o senhor vai lá em dia de festa, não vai, não? Ah, sim, às vezes quando tem festa. Aí o preto vai. Mas e daí, como é que chega? Chega um convite aí pro senhor, como é que é? Ah, sempre chamam, né? Sempre tem uns espíritos lá. Vamos lá, né, filho? E daí o senhor vai. É, mas essa comunicação entre espíritos, né? É. Ela não é, digamos assim, de forma verbal, como vocês imaginam. Ah, é? Não, não existe essa parte verbal. Não, não existe. É como se fosse... são comunicações energéticas. Uhum. Ah, entendi. Não são comunicações verbais em palavras, como vocês pensam. Nossa. A gente ouve dizer que às vezes o espírito fala, eu não tenho boca, como é que eu vou falar? Sim, sim, exatamente. Porque o espírito, filho, o espírito é energia, né? Você não ouve, você não fala, você não vê como espírito. Você somente está ali, né? Ah. Aquele estado, mas nada, é um estado. Um estado de paz, só isso, nada. Entendi. É, isso daí deve depender da evolução do espírito, porque a gente que estuda o espiritismo, a gente sabe que quando desencarna, por conta não só do atavismo, mas da impressão forte que temos ainda da matéria, o nosso perispírito continua na forma humana e passa por todo um processo, dependendo da sua evolução, não é assim? Sim, sim, filho, sim. Sim, é mais do que isso, né? É. Por exemplo, as entidades que trabalham com vocês, né? Isso. Eles escolhem roupagens, né? Para poder se manifestar. Sem essa roupagem, não consegue. Eu, por exemplo, escolhi como roupagem de preto velho. Isso. Né? É. Mas tem outras roupagens que eu podia colocar também. É tudo de acordo com o conhecimento daquele espírito também. Né, filho? Ah, da vibração daquele espírito. Então ele coloca determinada roupagem. Né? Olha. Entendi. A roupagem do preto velho lhe serviu bem. Sim, filho, sim. Por conta de vários fatores, mas a maioria desses fatores são fatores ligados à sua vibração, o seu conhecimento, o nível, se podemos dizer assim, de amor que o senhor alcançou. E até mesmo de experiência de vida como encarnado também, né? Como eu te falei, filho, na última encarnação eu fui um peto. Eu fui escravo, né? Eu fui escravo, então, né? É. Então, a somatória de vários destes fatores é o que determina se uma pessoa vai ser um caboclo, uma criança, um Exu, uma pombogira. Sim, filho, sim. Sim, sim, sim. Depende de uma série de fatores, né? É. Olha. Mas A Umbanda é uma coisa muito bonita, não é? A Umbanda, filho, é um trabalho organizado de vocês, né? Para receber as entidades, para trabalhar junto com os irmãozinhos, né? Os irmãozinhos que precisa de orientação, né? Basicamente é isso, filho, né? Que bonito. Agora vamos fazer aí uma pesquisa para entendimento. O senhor agora está aqui no canal Terra, né? Aqui no canal mais próximo do menino do senhor, né? O senhor está fisicamente aí na casa dele? Sim, o que eu vejo aqui é o quarto, né? O computador, o microfone, vejo tudo isso. Normal, como vocês. Tá certo. Como vocês, né? E agora o senhor consegue ver os pretos velhos que trabalham comigo? Não, filho, não consigo ver. Você tá aí do outro lado, né? Ainda Mas não. no mundo espiritual não tem muita distância, tem, pai? É, como eu te disse, filho, quando você está em uma incorporação, o espírito só vê aquilo que o médium vê, né? Aquilo que o médium, de acordo com o corpo, né? Eu não consigo ver mais além disso, entendeu? Entendi. Agora que A entendi. não ser, que o veio tenha também, que consiga ver, aí dá para ver alguma coisa, né? Mas assim, de distância muito grande, mas não dá para ver, né? Entendi. Então o meu preto velho teria que se manifestar aí para o senhor poder ver ele. Sim, filho. Entendi. E agora o senhor aí, enquanto está incorporado, então as capacidades que o senhor tem como espírito, elas são limitadas porque o senhor está usando o aparelho para comunicar essas Um impressões aparelho, que o senhor recebe. eu estou usando um aparelho que é limitado, né? Portanto, também fico um pouco limitado, né, filho? Tá certo, entendi. E no mundo espiritual, o senhor faz oração? Não, filho, não faço. O senhor não faz oração para Deus? Só por que, filho, não faço oração para Deus? Porque eu já estou servindo Ele. Então, diariamente, as suas ações podem ser consideradas orações a Deus. Então, eu já estou servindo Ele, né, filho? Então, não precisa, né? Estou aqui. Quando, por exemplo, quando alguém como é comum na Umbanda, né? Quando você acende vela para alguém, né? Numa igreja, alguma coisa assim, você não está acendendo vela para anjo, você não está acendendo vela para santo. Você está acendendo vela para si mesmo. É você que precisa de luz? É vocês encarnados que precisam de luz, não são nós. Então, quando alguém vai lá e coloca uma vela, por exemplo, olha, vou acender uma vela pro meu preto velho. É A gente dá pra. risada. Então, o senhor dá risada quando diz que vai acender uma vela para iluminar o senhor, né? Sim. Na verdade, aquela vela deve ser para você, para vocês, né? Os encarnados, vocês que precisam de ajuda, né? Mas vocês não dão risada assim da ignorância da pessoa, não, né? Não, filho, não, filho, não. É mais assim, uma risada dizendo que Deus abençoe, né? Que ele tem o um entendimento, que essa vela Sim. não basta, né? A vela precisa da mudança de atitude. Sim, pudesse dar mudança de si mesmo, né? E dar risada, porque realmente a pessoa precisa mudar, né? Você não viu o Exu quando os Exu dão risada? Aquela risada lá é também uma mensagem, né, filho? Eles não dão risada à toa. Sim, claro. A gente às vezes acha que eles dão risada porque eles estão se divertindo. Não, filho, aquela risada lá serve também, é uma espécie de vibração, né? É tudo trabalho. É tudo trabalho, é tudo trabalho. Nada ali é, como é que eu posso dizer, filho? Tudo ali tem uma função, né? Uhum. Tudo ali tem uma função, tudo ali tem uma função. Que às vezes vai além, muitas dessas funções vão além da capacidade de vocês, né? Entendi, entendi. E, mas, no entanto, é útil para vocês que estão fazendo uso desta ou daquela maneira de se expressar. Sim, sim, filho. Uhum, entendi, entendi. Agora, depois que a gente terminar a nossa conversa aqui, o senhor vai para onde? Eu não sei, filho. Aonde que Deus mandar, o senhor vai? Onde Deus mandar, tô indo. Eita, paizão. Essa é a maravilha, né, filho? É. Essa é a maravilha da coisa. É. Por que que você acha lá que tem reunião espiritual que você não sabe o que vai acontecer? Justamente porque ali Deus tá agindo, né? Deixa Deus agir na nossa vida, né, filho? Porque senão, o que vai fazer? Vai ficar peso no ego? Vai ficar peso no apalpamento? Né? Não, tem que deixar Deus agir, né? Ah, entendi. Agora, o senhor, aquelas experiências que o senhor teve com o ser humano, o senhor vê que às vezes nós nos comportamos de maneira diferente quando dizemos que gostaríamos de facilitar uma incorporação, por exemplo. Às vezes não dormimos bem, às vezes não pensamos bem, às vezes não falamos bem, não é? O que que o senhor sugere assim para uma pessoa se aproximar mediunicamente, desenvolver sua mediunidade, se aproximando de um preto velho? Que tipo de ação, de palavra, de pensamento que a pessoa pode desenvolver para começar a estar cada dia mais próxima ali do preto velho? Porque preto velho, sobretudo para quem trabalha na Umbanda, é um espírito que todos gostaríamos de ter esta gratificação de poder trabalhar com vocês. Então, se o senhor puder dar uma mensagem nesse sentido, o que que o senhor acha que pode ser feito? Primeira coisa, antes de tudo, filho, limpar o próprio coração. Quando tiver numa dia de Umbanda, indicando um pé, ou de qualquer coisa, para receber uma entidade, primeira coisa, tem que limpar o coração. Né? Segunda coisa, limpar os pensamentos. Né? Tem que limpar todos os pensamentos que tem. Tem que limpar o que você tem. Ter a mente vazia. Né? Tá com a mente vazia, sem nada, para que a mensagem possa ser recebida com sucesso, né? Acima de tudo, filho, amor, né? Amor. Entendi. O amor, a mente limpa, sem pensamentos, não é? E sim. Ah, entendi. Tá certo. E acima de tudo, né? Além dessas coisas, só uma coisinha. Está aberto realmente para receber, né? É verdade. Essa coisa foi. Hã? Como? Essa coisa foi. Ah, essa coisa foi. Deixa a coisa fluir. Isso. Porque muita gente diz que gosta, mas morre de medo, né? Sim, sim, filho. Sim. O senhor, mais do que eu, deve ter visto isso aí. Sim, sim, tem bastante, né, filho? Isso aí tem bom de monte. Ah, eu gosto de espírito. Ah, eu queria ver a manifestação de um espírito. Ah, eu queria canalizar um espírito incorporado. Isso daí que você tá falando, filho. Isso daí que você tá falando, filho. É apego, né? É. Tem gente que apego à própria mediunidade, é. Ah. Mas eu digo então, assim... Sim, tem gente que é apego à própria mediunidade, tem fascinação pela própria mediunidade, que gosta disso, daquilo. E se gostar, o verbo gotar, né? servem justamente é expressão do ego, né? É expressão do ego, né? É. E o ego muitas vezes atrapalha nosso trabalho. Atrapalha, Pai João? Atrapalha. Porque são pensamentos do médium, né? Ah, entendi. Às vezes ele diz, olha, gostaria que meu preto falasse desse jeito, ou então que pensasse coisa bonita, em vez de falar coisa simples. E às vezes entra no meio da informação que vocês estão passando. Sim, porque você tem que tomar cuidado, filho. Tem que tomar muito cuidado, né? Quando você tá... O médium também tá trabalhando nesse momento, então tem que tomar muito, principalmente o médium consciente, né? Tem que tomar cuidado, né? Tem que limpar o coração, limpar a mente e deixar fluir, né, filho? Eu acho que se eu for médium consciente, eu vou ter dificuldade, viu? Porque a maioria das pessoas que... são conscientes, eles são meio inseguros, porque é como se não tivesse incorporado. Então, mas aí tem que saber, aí a pessoa tem que ter consciência da diferença, né? É. Tem que saber a diferença entre o que é a mensagem que foi dada e o que ela tá falando, né? Bom, como eu te disse, tem que deixar fluir, né? Deixa fluir, quem disse, e tá bom, né, filho? Tá certo. É confiar, né, pai? É, tem que confiar, filho. Porque no final das contas, vai, tudo serve o propósito para que foi criado. Sim. E às vezes, como já dissemos no começo do nosso diálogo, que vocês estão sempre ali influenciando muito mais do que podemos perceber. Sim, filho, exatamente. Tem todo um trabalho ali por trás, né, que vocês não percebem. Né? Não percebemos. Tem tudo, por exemplo, para contar, por exemplo, para ter esse encontro aqui, né, entre eu e você, assim, tem todo um trabalho antes, né, toda uma movimentação, né, filho? Teve. Entendi. O senhor pode falar um pouco dessa movimentação? Comunicação entre um e outro, né? Movimentar você aí, movimentar esse aqui, e assim vai até acontecer, né? E agora, o senhor está vendo que no mundo aqui encarnado, às vezes, as pessoas têm muitas ocupações e não dá para fazer todas as obrigações, tomar um banho de erva, fazer a meditação, a sintonização com vocês, agir de maneira correta, falar de maneira correta, ter bons pensamentos. Então, como é que o senhor pede, assim, ou ensina as pessoas a lidar com a correria do dia a dia, sobretudo aqueles que dizem querer praticar a religião? Observar. Saber o que está acontecendo. Qual é a mensagem que está passando. O que no cotidiano revela de você. Então o senhor está dizendo... Tudo é instrumentação. Tudo é instrumentação. Sim, filho. Tudo é instrumentação. Então, o que é que ele está revelando de você, filho? Você se pergunta, nossa, aconteceu isso. Mas o que isso está me ensinando? Né? O que isso revela de mim? O que isso tá falando sobre mim? E assim sucessivamente. Por isso que vocês têm essas vidas loucas aí. Justamente para vocês trabalhar esse próprio. Há 24 horas, filho, vocês estão trabalhando, vocês têm que trabalhar esse próprio. Né? Com auto-observação, com bastante observação. Né? Que é caro. Não ficar na ignorância, né? Sempre, quando tem um ensinamento que precisa ser passado, que precisa ser visto, vocês vão ver e vão trabalhar aquilo. Né, filho? É. Então, o cotidiano doido de vocês aí serve pra isso, né? É como se no dia a dia, ao expormos-nos ao nosso cotidiano, às vicissitudes da vida, nós nele encontrássemos os desafios criados pela nossa consciência, que nos aponta as nossas falhas e a necessidade de reparo. Sim, filho, é exatamente isso. São essas vicissitudes. Estou no bom caminho, pai? Todo caminho é bom, filho. Ah. Independente de se seja Adão, se seja você, seja qualquer coisa. Todo caminho, aquele caminho é necessário para aquele espírito. Ah. Para a evolução dele. Ah. Né? Olha. Ah. Então tá certo. Todo caminho é bom. Todo caminho é bom. Por exemplo, um caminho para você não pode ser bom, porque não se adapta a você. É. Né? Mas um outro caminho, por exemplo, ser Adão. Você não vai ser ladrão, né? É. Mas tem gente que faz papel de ladrão, né? Porque aquilo lá tá sendo usado como forma de evolução para ele, né? Como forma de evolução. Que nem sempre tem consciência de que aquilo serve para ele. Entendi. Né? É. Quando a gente faz oração, pede alguma coisa para uma pessoa, o máximo que a gente pode pedir é consciência para aquela pessoa. Consciência, fazer com que aquela pessoa tenha a luz necessária para entender aquilo, né, filho? Entendi. Então, quando nós aqui pedimos em oração, não devemos pedir para que as pessoas não passem pelas provações, mas para que as provações lhe sejam úteis. Sim, filho. E o senhor diz... Que a pessoa tem entendimento, né? Ah. Né? Que tenha um entendimento daquilo. Às vezes você pode, não precisa nem fazer oração. Você pode falar para a pessoa mesmo. Olha, você tá passando por isso por causa disso. Né? Essa é a tua aprovação. A única coisa que eu posso fazer para ajudar meu irmãozinho ali, né? É justamente dar o apoio necessário, dar força necessária para ele passar por aqui, né? É. Olha. Esses seus ensinamentos são muito bonitos, viu, Pai João? Estou gostando muito. Que bom, filho, que bom. Dá, às vezes, uma palavra de apoio, né, de coragem para uma pessoa, às vezes, vale mais do que uma oração. Sem dúvida, filho. Sem dúvida. Porque ali... Oração tem que saber fazer. Oração tem que saber fazer, filho. É? Um Pai Nosso, por exemplo, é um manta. Olha. É um chuta. Né? Não é somente um negócio assim para você fazer, por fazer. Não, tem que fazer de coração. E o Pai Nosso, por exemplo, só tô nesse exemplo, mas você pode colocar isso em outras, né? Aquilo lá, filho, pode. Serve para justamente. Sim, aquilo lá serve justamente para limpar teu coração, né? Para limpar você mesmo, para purificar você mesmo, né? Entendi. Igual a prece de Cáritas. Sim, sim. Ou qualquer outra, você pode pôr o Sutra de Lótus. Também. É pra pessoa. Qualquer uma delas, né? É. Agora, não adianta fazer uma prece ou uma oração, é igual o senhor falou, e não ter a consciência que a reforma íntima é justa, o sofrimento é justo e precisa por conta da reforma íntima. O sofrimento, filho, é como se fosse um sintoma. Precisa se melhorar. Então, o sofrimento é um sintoma de que algo você não está entendendo. É um sintoma mesmo, né? E esse sintoma, se você não tomar cuidado, ele vai se passando, ele vai te dominar. O medo, né? E assim, se a raiva, assim vai. Então, o que você tem que fazer? Eu estou sofrendo, mas por que eu estou sofrendo? Ah, porque estou apegado a isso. Mas peraí, se o mundo é transitório, Por que eu tenho que estar apegado a isso? Ei. Se tudo vai, tudo vem, né? Você tem que fazer essa análise com você mesmo, né, filho? Entendi. É se libertar do apego por conta do reconhecimento, primeiramente, da imortalidade da alma, né? Mas de que também o apego, ele não ajuda muito, né, pai? De maneira alguma, só tá, pai. Viu, só pedi pra fazer um favor pra você, mais uma pergunta que o Preto Velho já tá indo embora, já, tá? Já então, passa uma mensagem final pra nós, Preto Velho. Passa uma mensagem pra nós que amanhã é o dia da abolição da escravatura, né? Então, eu fico muito agradecido da sua presença aqui conosco, dos seus ensinamentos, foram muito úteis, graças a Deus. Então, que Deus abençoe o senhor e que o senhor possa, então, aí nesse momento, nesse último minuto, passar para a gente uma mensagem final e com as bênçãos de Oxalá, nós vamos aí nos melhorar e corrigirmos, por favor. A melhor abolição, filho, é a abolição das suas próprias correntes mentais. Se livrar da escravidão mental. Se livrar da escravidão que você mesmo propôs para si. Que você mesmo propõe todos os dias. Dos apegos, das posses, né? Do possuir, do achar que possui, né? Do achar que faz isso, do achar que faz aquilo, né? Então, eu peço, e essa reforma íntima, como vocês falam, né? Pode, chamam de autoconhecimento, né, também. É justamente para se livrar dessa escravidão mental de vocês, né? A escravidão, as correntes que prendem vocês, né? Que essas correntes são a corrente do apego, a corrente, principalmente, dos sentimentos, do sofrimento, principalmente do sofrimento, dos sentimentos que fazem com que vocês fiquem presos, né? Então, é só isso minha mensagem, né, filho? Opa, que isso, só isso, que mensagem bonita. Então, eu agradeço muito, viu, Pai João, o senhor ter se aproximado do Deus, médium, filho. Por ter se aproximado da gente. Fica com Deus, filho. Deus te abençoe e até uma próxima. Graças a Deus. Que assim seja, Pai. Muito obrigado.